Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindos ao Café Brasil, aquele programinha feito no cantinho do seu radinho, sabe? Hoje eu tô inspirado. Escolhi contar a história de um artista, e artistas sempre inspiram a gente, não é mesmo? Para começar, uma frase dele. Vai, não espere, venha a vida em suas mãos. Faz, infera, a flor ferida e vai lutar. Pro amor voltar, e o mundo inteiro vai ser teu. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Ele é Taiguara Chalar da Silva, que nasceu em Montevideo, Uruguai, em 1945 e faleceu em 1996 em São Paulo. Veio para o Rio de Janeiro aos 4 anos. Aos 8 anos, ganhou um piano do avô e começou a compor aos 10. Aos 15 anos, mudou-se para São Paulo e começou a cantar na noite aos 18 anos, quando foi contratado pela Polygram, gravando seu primeiro LP 2 anos depois. Em 64, teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho no João Sebastião Bar, em São Paulo, onde toda quarta-feira a já veterana Claudete Soares abria espaço para músicos então iniciantes, como César Camargo Mariano, Toquinho e Chico Buarque. O contato com Claudete transformou-se em amizade e em 67 os dois juntaram-se ao Jongo Trio e apresentaram o show Primeiro Tempo 5-0. Foi nesse espetáculo que Taiguara compôs Hoje, um de seus maiores sucessos. Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas. Trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias, por você. Pera um pouquinho, eu vou ficar de joelhos para continuar o programa. Versátil, capaz de navegar por mares de diversos gêneros musicais, Taiguara postou-se contra a repressão artística imposta pela ditadura militar. Em 1971, as canções do LP Ilha chamaram a atenção da censura. 2 anos depois, teve 11 músicas proibidas. O disco Imira, Taíra, Ipi, Taiguara, de 1975, teve participação especial de Hermeto Pascoal e Wagner Tiso, e uma curiosidade. G. Chalar da Silva, esposa de Taiguara, foi quem assinou as letras das músicas para escapar da censura. O disco seria lançado em 1976, num show no Rio Grande do Sul, com as participações de Hermeto Pascoal e Toninho Horta, mas o espetáculo foi cancelado. Entre 1968 e 75, suas músicas eram frequentes nas rádios, com destaque para Universo do Teu Corpo, Hoje, Viagem e esta que você vai ouvir agora, O Teu Sonho Não Acabou. Hoje a minha pele já não tem cor. Vivo a minha vida, seja onde for. Hoje entrei na dança e não vou sair. sou criança, não sei fingir. Eu preciso, eu preciso de você. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você. Ainda na década de 1970, Taiguara viveu na Inglaterra, França, Tanzânia e Etiópia. Estudou regência em Londres, onde gravou o LP Let the Children Hear the Music, em inglês. O disco foi proibido de ser lançado pela EMI, por decisão da Polícia Federal Brasileira. Taiguara retornou ao Brasil em 1978, aprofundando-se nas pesquisas das sonoridades africanas e paraguaias, que resultaram no disco Brasil Afri. Em 1990, seu último show, montado no Teatro João Caetano, com roteiro e direção de Ricardo Cravo Albim e gravado pela TV Manchete, teve repercussão nacional. Taiguara faleceu de câncer na bexiga no dia 14 de fevereiro de 1996, quando preparava o repertório do disco seguinte, que seria de sambas que falavam sobre pobreza e alegria de viver nos morros cariocas. Você ouvirá agora, com Taiguara, Modinha, de Sérgio Bittencourt. Olho a rosa na janela, sonho um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava essa rosa e ofertava todo prosa à primeira namorada. E nesse pouco ou quase nada, eu dizia o meu amor. Olha o sol findando lento, sonho um sonho de adulto, minha voz na voz do vento, indo em busca do teu vulto, e o meu verso em pedaços, só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na canção. Ai, amor, eu vou morrer buscando teu amor. Ai, amor, eu vou morrer buscando teu amor. Taiguara é de um tempo em que havia cantores românticos no Brasil. Para fazer sucesso, não precisava ter cabelo arrepiado, bunda de fora, perna grande, não precisava saber dançar e sair gritando, não precisava fazer barulho, bastava cantar com o coração. E aí, hein? Tá gostando do Café Brasil, hein? Quer ajudar a gente a ampliar o nosso alcance? Então baixe este programa do nosso site, copie, mande para seus amigos, diga ao mundo que a gente existe. É no www.lucianopires.com.br. Vamos agora com um texto sensível, escrito por Marcelino Rodrigues, escritor hispano-brasileiro, chamado O Homem Romântico, Requiem por Taiguara, publicado no livro O Espião de Jesus Cristo, de 1999, da editora Luz do Milênio. Olho a rosa na janela. O homem romântico, em geral, não é compreendido pelas demais pessoas do mundo. Parece ingênuo ou mesmo tolo. Vou basear-me para tentar caracterizar o homem romântico em Taiguara, incompreendido já na sua época. Houve mesmo quem o achasse melodramático pela canção Hoje, que me parece extremamente atual. Só que o homem romântico é um tipo superior de homem. Por favor, entendam, eu não me refiro a um fenômeno literário apenas, que, no nosso caso específico, foi o que sofreram os chamados poetas do mal do século, que foi um caso datado, sem querer desmerecê-los. Falo do romântico atemporal, o próprio arquétipo do cavaleiro valente, do homem honrado e ético. Além de uma visceral autenticidade, o que mais poderia caracterizar o homem romântico, hein? Colin Wilson, em prefácio a um livro de H.P. Lovecraft, conta a seguinte história para diferenciar o homem romântico do homem prático. Um navio vai em alto mar, em viagem tediosa, carregando toda uma tripulação condenada, apenas, numa viagem sem fim, a descascar batatas. De repente, toda a tripulação começa a ouvir um canto misterioso vindo das profundezas do oceano. Os homens práticos, desconfiados de que aquilo poderia ser um delírio perigoso, voltam as costas àquele canto e seguem, na viagem interminável, descascando suas batatas. Os homens românticos, presumindo que aquele som mavioso poderia ser o canto das sereias, mergulham fundo no oceano, abandonando o navio, partindo em busca do maravilhoso, do desconhecido. Eu quero sim, eu quero coisas novas, mas o que eu procuro mesmo são mais vidas. Eu grito sim, mas grito meu lirismo, e o meu grito vai sanar minhas feridas. E a música e a mística aplicam sangue novo no meu ser, calam minha dor. Você que evita o seu amor, por isso eu vou trazer você comigo, programar o amor em seus computadores. Você está ouvindo um dos grandes sucessos de Taiguara, Carne e Osso. E a gente continua o texto dizendo assim: o homem romântico é um aventureiro, mas não um irresponsável. O amor é sua prioridade máxima na vida. Não o amor apenas por uma mulher, mas pelas causas artísticas, sociais, políticas. Na verdade, ele está empenhado em concretizar uma utopia qualquer. O homem romântico, ao contrário dos práticos, não é um comerciante, é um comunitário. Preocupa-se, responsabiliza-se, não compete. Alegra-se em praticar a solidariedade, não para receber aplausos. Praticar o bem é uma guerra particular dele, tanto como a sua alegria. O reconhecimento que espera são as amizades que conquista. O sorriso de uma criança ou a paz profunda, a sensação do dever cumprido. É claro que sofre decepções, tristezas profundas, mas ninguém se lhes iguala em entusiasmo. Há um lugar onde essa angústia se desfaz, e o veneno e a solidão mudam de cor. Ainda amor, vai, recupera a paz perdida e as ilusões. Não espera vir a vida às tuas mãos. Faz em fera a flor ferida e vai lutar pro amor voltar. Vai. A viagem de Taiguara. Por apoiar-se em valores reais, a força do romântico é incomensurável. Por ser sincero, faz amigos com facilidade. Por ser amoroso, conquista o amor do povo. Por ser confiável, conquista a proteção dos poderosos. Como o amor e a generosidade são seu lema, pois ignora preconceitos, o homem romântico vive em qualquer lugar como se fosse sua casa. Fernando Pessoa dizia que é preciso ser prático para ser gerente de uma fábrica de tachinhas. Mas é preciso ser romântico para criar um mundo. Entendam que, quando falo prático, não me refiro ao estereótipo fácil. Eu sei que pensar dá trabalho, mas é preciso. É possível realizar-se utopias. O romântico é um sonhador, não um deslumbrado. Não creio que Taiguara, o romântico da vez, haja tido maiores problemas com suas contas. Mudou o tempo que eu sonhei pra nós. Mudou a vida, o vento, a minha voz. Mudou a rua em que eu te conheci. Mudou a ilusão da paz do nosso amor. Mudei as rimas do meu verso cru. E o sol mudou de cor, meu corpo nu. Mudou o impulso aflito de dizer que não. A lua é nova e a nova informação. Muda meu céu e vai mudar meu chão. A terra ardeu e o céu desmoronou. E há o que fazer e a flor não me ensinou. E há o que saber e o sonho não mostrou. Taiguara com Mudou. Você reparou nessa guitarra no fundo? Isso não é puro anos 70, hein? Romântico é aquele que aceita suas visões, seus sentimentos. É aquele que age por paixão. Não a paixão que escraviza, mas a que liberta. Não teme a loucura, pois sabe que quem quiser fazer-se de sábio neste mundo tem que fazer-se de louco. O homem romântico sofre de uma curiosidade insaciável. Quer saber de tudo, lê de tudo, acumula sabedoria das mais variadas fontes. Uma vez, perguntaram a Chopin, ao vê-lo com uma pilha de livros sobre vários assuntos, se ele não tinha medo de enlouquecer. E a resposta foi: bom, se eu não ficar louco, serei um gênio. Que eu amo ainda. Que eu quero ainda. Te espero ainda. Pra amor. Eu amo ainda. E a mulher, hein? E que papel desempenha para o homem romântico? O fim último desta vida terrena, sua conquista máxima. O refúgio da sua solidão, o seu consolo no desencanto. Alguém que ele ama e protege como a sua igreja. O amor é a religião do romântico. Cavalheiro, homem algum pode tratar melhor uma mulher. Fraterno, ninguém pode ser melhor companhia. O próprio mundo feminino justifica-se pelo homem romântico, que o honra e protege. E agora, enfim, diante da realidade, que é de que a humanidade não é exemplo de bondade para fera alguma, que o número de egoístas e insensíveis é infinitamente maior, como pode subsistir o homem romântico, hein? Qual o segredo da sua sobrevivência? Simples, a grandeza de sua própria alma. O tempo passa e atravessa as avenidas. E o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé. E o vento forte quebra as telhas e vidraças. E o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode pode não ser essa mulher o que te falta. Pode não ser esse calor o que faz mal. Pode não ser essa gravata o que sufoca. Ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro. Vê como o asfalto é teu jardim, se você crer que há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens pro seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres. O homem romântico vive no seu próprio mundo. Apenas passa por este, deixando algumas flores do seu ideal maior, que seria a realização plena de sua humanidade. Mas ele é muito roubado pelo caminho em termos de criação. Sofre uma solidão insuspeitada, pois tem olhos de águia. Vê e pressente coisas que passam desapercebidas aos outros. De modo que ele morre, quando não completamente desiludido, satisfeito por saber que a morte pode ser uma nova utopia, uma nova aventura, ainda que a do descanso eterno. Certa vez, no programa Sem Censura, a apresentadora perguntou a Taiguara por que ele havia deixado o país. Com um sorriso enigmático, grandeza de menino, ele respondeu: "Não posso viver num país que não compartilha das minhas ideias." E ali eu pude compreender o quanto um homem pode ser grande e um país pequeno. Pois é, hoje o Café Brasil lembrou de Taiguara. Você gostou, hein? Quer gravar o programa? Então baixe-o de www.lucianopires.com.br. E assim, ao som de Taiguara com Universo no Teu Corpo, que o Café Brasil de hoje vai embora. Com Lala Moreira na técnica e Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos simplesmente Taiguara e um texto delicioso de Marcelino Rodrigues. Gostou, hein? Quer mais? Então visite www.lucianopires.com.br ou deixe um recado no operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. E para terminar, um pouquinho mais de Taiguara. Vem que eu digo que estou morto para este triste mundo antigo. Que meu corpo, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. Vem que eu digo que estou morto para esse triste mundo antigo. Que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante, amigo, em minhas mãos. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.